Puxa, que bom ter você aqui para mais um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Estamos em nosso 13º programa. Hoje trataremos de que é impossível amar demais a Bíblia. Você sabe qual que é o grande mandamento da lei? Esse grande mandamento nós encontramos no livro de Deuteronômio, o capítulo 6, que nos diz, no versículo 4 em diante: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Jesus Cristo confirma que este é o grande mandamento da lei. Quando lhe perguntam, em Mateus, capítulo 22, versículo 36 em diante: Mestre, referindo-se a Jesus, dirigindo-se a Jesus, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Assim respondeu Jesus. É algo sublime amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Isso é, amá-lo aqui, na cabeça, e amá-lo no coração. Entender a sua grandeza e amá-lo, entendendo essa grandeza com o nosso raciocínio, com a nossa mente, é o que ele diz, e com o nosso coração, os nossos sentimentos enternecidos por aquilo que ele é. Pode haver algo maior do que isso? Isso já é muito difícil, mas o próprio Deus coloca na sua palavra um patamar ainda superior ao amar ao próprio Deus, porque ele mesmo colocou algo acima de si. Podemos ouvir um hino que exalta a palavra de Deus e, na sequência, continuaremos tratando disso que Deus colocou acima do seu próprio nome. Ouvido o hino. E agora, Salmo 138, versículo 2. No final: Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Quando fala em nome do Senhor Deus ou nome do Senhor Jesus, nunca estamos nos referindo apenas à escrita do seu nome ou à mera enunciação da palavra designativa dele. É muito significativo que Jesus se chama Jesus, que remete a ser Salvador, ou também, como foi profetizado, que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco em hebraico. Mas quando se refere a adorar o nome do Senhor, não significa pendurar uma placa com o nome de Jesus e se prostrar perante ela. Não, adorar o nome do Senhor é adorar o próprio Senhor. O nome remete à pessoa. Assim como hoje nós dizemos, ah, eu assino embaixo. Nós não estamos dizendo que colocamos ali o nosso nome embaixo de alguma coisa. Estamos colocando a nossa aprovação como seres humanos diante de uma ideia, diante de alguma outra coisa, um documento. Da mesma maneira, por exemplo, em João capítulo 17, apenas para ilustrar a questão do nome, em João capítulo 17, Jesus diz, a partir do versículo 25 e 26: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Nós, por Jesus Cristo, somos levados a conhecer o nome de Deus, Jesus que nos faz conhecer, e Ele diz que nos fará conhecer ainda mais. Ele, orando ao Pai, diz: Pai justo, eu lhes fiz conhecer o teu nome. E não somente a enunciação do nome, Jeová, Yahvé, seja como for, né? A Bíblia por si só não deixa claro qual seria o modo correto de pronunciar o tetragrama bíblico que representa o nome do Senhor, por isso que nós conhecemos o Senhor como Senhor, como é na maioria das traduções, por exemplo, Almeida. Então, conhecer o nome e conhecer mais, é claro que não se refere a conhecer melhor a escrita no nome, mas se refere a conhecer mais o próprio Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para nós, ter uma relação mais íntima com Ele. Isso é o nome. E acima desse nome, Deus colocou a sua palavra. Salmo 138, versículo 2. Pela palavra de Deus, entendemos aquilo que Ele revelou a nós. Em João, capítulo 17 também, o versículo 17, Jesus diz: santifica os discípulos, na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a própria verdade. A palavra de Deus tem poder. E um poder tão grande que Deus aceitou colocar o seu nome embaixo daquilo que emana dele, que é a sua palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus não precisa ficar falando novas coisas. A palavra revelada, a Bíblia, é suficiente, ele não precisa trazer novas coisas, porque essa palavra é viva. Em Hebreus 4:12 mesmo, compara essa palavra com uma espada. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que corta dos dois lados, dois gumes. É mais penetrante. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, isto é, parte espiritual e parte corporal do homem. A palavra penetra e discerne os pensamentos e intenções do coração. Deus mesmo deu a sua palavra e colocou a sua palavra acima do seu próprio nome, porque essa palavra não é de si mesma, ela nos traz para Deus. Se Deus não se revelasse por falar, nós não conheceríamos a Deus. Por isso a palavra tão significativa. Se as pessoas têm alguma noção de Deus, essa noção apenas os leva a buscar a revelação que está na palavra. Não é suficiente para mim mesmo pensar: ah, Deus criou essas coisas, então Ele é muito poderoso. Isso nos leva a uma relação de contemplação, mas a revelação de Deus, o que Ele quer para nós e quem Ele é, é a Bíblia. E é por isso que ela está acima do seu próprio nome. Estando em uma posição tão elevada, nos cabe amá-la, adorá-la, e não é demais exaltar a palavra, porque o próprio Deus a exalta. Você já pensou que Deus criou o homem comunicativo? Deus não deu a língua ao homem. O homem já, claro, deu a língua no sentido de ter dado tudo ao homem, mas não precisou inventar a língua para o homem. Pelo contrário, Deus já no princípio disse: haja luz. Ele não fez a luz estalando os dedos, poderia ser assim, não soprou com as suas narinas ou qualquer outra expressão. Ele disse, Deus disse: haja luz, e houve luz. O Salmo 33 nos fala que Ele, o Senhor, Deus, disse e tudo se fez. Ele ordenou e tudo veio à existência. Ele chamou as coisas à existência pela palavra, e o homem, sendo feito a imagem e semelhança de Deus, já nasceu com a linguagem. Tanto que Adão é que foi designado para dar os nomes aos animais. Em Gênesis, do início, nos conta: Deus deixou que Adão chamasse os animais daquilo que ele quisesse, e esse passou a ser o nome dos animais. Em nenhum momento precisa falar que Deus deu uma capacidade de comunicação, não. A palavra já é algo inerente a Deus, porque Ele desde o princípio disse, Ele chamou as coisas à existência, Ele criou pela sua palavra, Ele sustenta as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses nos diz isso, a carta aos Colossenses. E essa linguagem, sendo natural do homem, também foi o meio pelo qual Deus escolheu se revelar a nós. E esse meio pelo qual Ele escolheu se revelar a nós veio por escrito, por revelação divina, escrito por aproximadamente 40 autores inspirados, palavra por palavra, a relatar o que Deus queria que fosse legado a nós. E essa palavra completa, terminando em Apocalipse, começando em Gênesis, é o Alfa e o Ômega da revelação. Assim como Jesus é o Alfa e o Ômega, como ele diz em Apocalipse, assim também a Bíblia é o Alfa e o Ômega da revelação de Deus, a partir da qual de nada mais precisamos, porque essa palavra, viva e eficaz, é a verdade, testemunha de Jesus Cristo, em João capítulo 5 diz, a Bíblia é testemunha de Jesus Cristo. E sendo a verdade e testemunhando de Jesus Cristo, ela é viva e eficaz. Ela é a base do nosso relacionamento com Deus, com o único Deus verdadeiro, com base na única verdade, que é a sua palavra. Fica com Deus e muito obrigado pela sua companhia em mais um Fundamentos Bíblicos, em hinos e cânticos cristãos tradicionais, exaltando a Deus e a sua própria palavra.